Hotel Juliet, clear Amman arrival. Fly direct to dock position, report red for the descent. Clear, fly direct to Mont de position and clear to land until 3000 feet, Greenwich 1013. Greenwich 1013, descending maintain 3000. Cruzeiro, boa noite. Precisando de chegada Mari. Que se mantenha 4.006, ajuste 1096. Hotel Lima Hotel, Juliette, flight plan change at 5-5. Say maintain 1,500 feet, clear to final direct to final runway 17. Port left runway inside, Lima Hotel Juliet. Hotel Juliet, clear to land runway 17, wind calm, join H1013. Clear to land up to runway 17, in my Hotel Juliet, Juliet, 8 miles. The ground at 04, cleared for backtrack, report leaving the runway. Salvador, 3, 5, 2, 0, final ILS. 6520, check attain, livre pouso no 10, vento 290 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Ajustou livre pouso no 035, 20 baixo retrovão. Zeros, follow 09, livre direito, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 3. Alfa Juliette, portão 3, na sua frequência, 2-0. 1073, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Eule da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, corrigindo 119.8, aciona 5012, coteja. Correto, chama para o back solamento. Chegada ONC, desse mantém 3.000, ajuste na 013. Vou inicialmente direto pelo VAN, posição TRIP 5329. 3000 pés, 53 da nave, ajuste na 093. trip 532 nós para descer para 2000 e interceptar o localizador. Ativo, desça para 2000, autorizado, na LR Taxi Rei, conforme o localizador, 5329. Muito obrigado, trip 5329. Interceptando o localizador já visual, trip 5329. 5329, autorizado final ILS X-Ray, chame a torre 1-8, pessoal 95. 1895, trip, boa noite. Oi Salvador, boa noite, é o trip 5329, localizador, chamaram a baixada. 5329. Trip 5329, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0-3. Afirmativo, trip 5329, baixar travado. Obrigado. Então 3520, prossiga. Saída prevista Pucajama, Aracaju, aguarde cópia. Corrigou 1173 para o táxi CPOB 190, autonomia 3 horas e 50, Serna Galeão. 190 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Táxi Índia Alfa, totalei ponto, pronto, ponto de espera, gol 1173. Solo aos 32, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, permanecendo na frequência. 3520, pronto para a cópia? Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119.8, aciona 5007, proteja. Qual é a chama para pushback fundamento? A linha decola da 10, vento calmo. Royal 3529, confirme o box pra gente. Temos aqui indicado posição 9 do PAT 3. Ok. Ok, isso aí. Obrigado, já avisou. Obrigado.